vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado. Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô na área, maninho! E aí, DJ Dinho Pressão? Bora pra cima! Hoje tem aula. Hoje tem aula no Pelo, maninho! Atenção, alunos. Atenção, alunos. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula. Bora que tá na hora de começar o bagulho doido. Quero ver. Nem o sol, nem as estrelas brilham como o seu. Já deu pra perceber. Vou gritar. Que vocês estão afim! E vai começar o bagulho doido, maninho! Você é o meu par perfeito. Vai começar, vai começar! E aí, como é que é, meu doteiro? E é mais uma com a marca da 3! Bora, maninho! O rock vai começar aqui, ó! Só quem tá solteiro, joga pra cima, joga pra cima. Vai começar bagulho doido assim, assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1, lá vai fogo, maninho! Lá vai fogo, Japa Gravações. Agora! Deu a puta na garupa. E vral, vral, vral. Vai, vai no batidão, no batidão, no batidão. Quem gosta dessa é o Rodrigo do Aço, ó. E ele vai, vai no batidão do caqueado, do gingado, balançado, DJ Dinho que comanda. Vai, vai, vai, na batida, assim, assim, ó. Faz o caqueado, e aí, tio Alidô? Família Pitt, agora, olha o hino. Toma, toma, caqueado, toma, toma, toma. Os Pitt estão na área. Já chegaram, ninguém fica parado. O Dinho e Gordo já chegaram. Ninguém fica parado. É muito caqueado. É Gordo e o Dinho. É muito caqueado. É Gordo e o Dinho. Bora, Pitt, pega essa cachorra. A reta quase explode, bora. Pitt é o brabo, porra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega. Joga pra cima. Joga o anzol. Puxa o carretão. Joga o anzol. E a galera vai fazendo caqueado assim, ó. Mas como é que faz? Joga, puxa, joga. Joga, puxa, sal. Eu já tô mil grau. Sal, sal. Eu já tô mil grau. Sal. Olha os caras tudo. É muito caqueado. Olha os caras tudo. É muito caqueado. Faz é vagabundo e vagabundo na namora. Faz é vagabundo e vagabundo na namora. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. A mulherada vai aquecer porque o aquecimento. O primeiro domingo das férias chegou! Cadê o grito das sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno faz barulho! Quem é do Paysandu? O Paysandu ganhou uma e já é nida agora! Quem é do Paysandu que bota fé que o Paysandu vai subir? Joga a mãozinha pra cima, quem é do Paysandu? E quem é do clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. Quem bota fé que o Remo vai dar uma reviravolta na Série B, joga a mãozinha pra cima. E o bagulho vai doidar. 5, 4, 3, 2, 1. Então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar. Tá pegando fogo, maninho! Quem é que tá na área, tio Hélito? O Tini Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. O Tini Gordo tá na área e o Rock tá... Só os cara doido já! Só os cara doido já! Joga a mão e dá-lhe sal! Sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal. E a mulher que tá solteira aí? Se parei, porra, tô solteira agora. Tô solteira agora. Bora, meu parceiro Igor Neves. DJ o empresário Kidio, tô na área, segura. Senta na papirão. Vem com o gordo, vem com o Dinho. Vai. Vira, vira, vira na batida. Fiz tudo por você, mas você não me deu valor. Como você fosse meu amigo Caio e Andresa. Eles também estão aqui, ó. Um abraço pra galera que veio curtir aqui no Areão, assim, ó. Os olhos se encherão de lágrimas. DJ Paulinho. Agora tô no beco sem saída. Porque brinquei a minha vida e você. Só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem vem? Eu quero ver! Sua cara e vou ver. Canta aí, canta aí. Você! Pode chorar. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo. A pressão não para, maninho! Agora embora, na moral. Você quis ir embora agora. Agora você! Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, joga a mão! Era sal. Joga a mão pra cima. Sal, e dá-lhe sal, eu quero ver. Sal, e dá-lhe sal. Bora, Dieguinho! 3, 2, 1, agora! Putaria, é só putaria. E aí, maninho? Ai, ai, ai, ai, vai, vai, vai, ai, ai, ui, ui, ai, muito caquiado, caquiado, caquiado, vai dançando, vai dançando, vai, vai, vai, vai no batidão, no batidão, no batidão, vai no batidão, no batidão, no batidão, vai tremendo, vai dançando, o bagulho todo e a galera vai fazendo caquiado. Bora, bora, Dinho, que o bagulho tá doidão. Treme, que treme, que treme, treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. 3, 2, 1, já! Meu sol, nem as estrelas brilham como. Não tem jeito mesmo. Amiga sua de modas! É a primeira dama do meu grande amigo Rodrigo do Aço! Perfeito, você é o meu par perfeito. Bora que tá bonito demais, Oteiro! É do setor do Rodrigo do Aço, bora Suane! Pra cima! E vai dançando no caqueado, no zingado, no caqueado, no zingado! É aqui, ó! Vem comigo, vem cantando, vem cantando! Amar é admirar com o coração. Essa é a visão. Que sabicana! De alguém que ama. Duvida. Bora marcar com você, dona Cris. Paixão. Minha discórdia na hora, bora ser longa, garoto. Encontramos na cama. Vou baixar o som. Tem uma grama de medo de errar. Tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Quero ouvir! Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, eu já quero te encontrar. É meu tudo, és meu bem querer. Você! Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Então para de dançar, Doninho, vamos lá, senhor. In West Philadelphia, born and raised on the playground of where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some people outside of the school. When a couple of... Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer bagulho doido, ela quer bagulho doido. E toma, toma na pressão, toma na pressão, assim ó, assim ó. Só um cuzão, só um cabelão, vai. Só um cuzão, só um cabelão. De novo. Só um cuzão, só um cabelão. Só um cuzão, só um cabelão. Agora sim. Só um cuzão, só um cabelão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Toma na batida, toma, toma na batida. Assim, assim, assim, ó. Ele é novinho e já tem. Piracão. Ele é novinho e já tem. Piracão. Olha, eu sei que tem. Piracão. Você vai me dar. Piracão. Olha, eu sei que tem. É muita pressão, no areão, menino, assim, ó. Caqueado, caqueado, caqueado. Caqueado, caqueado. E as meninas de Coracito na área. Carioca tá desviado. Dona essa amiga Recilva, você a Sueli. Desviado. Alan e a Renata Soares. Como é que faz? Estão aqui, ó. Como é que faz? Acha como é que é? Acha como é que faz? Meu amigo Pedro Carlos, lá do Jurunas. O Leandro Cordeiro, tá todo mundo aqui no roteiro. Obrigado pela moral. Sal, sal. As caras de mal no gingado. Bora no caqueado. Bora no gingado. Bora do caqueado agora. Tá lá. Bora, Paulo, manda, Carla! Vai lá! Do caqueado, Paulo! Vai dançando! Vai dançando! Vai dançando! Toma na batida, mano! Dança, dança, dança! Dança, dança, dança! Dança, dança, dança! Dança, 38 carregado, torrando um baseado! E a nossa amiga Duda Céu! Faz o sexo pro lado! É, o Duda Céu da assistência técnica, isso é! Baseado! O Paulo na cara já falou, daqui partiu o Caribe, pai. Me comendo dentro do carro, vai dizer. Rock tá pesado hoje. Bate na xereca, que chega me machucou. Bate, bate na xereca, que chega me machucou. Que só pirou, tacão. E aí, Júnior Pirata? Tacão. Bora pra cima, ele é a primeira dama. Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela assusta. Vamos embora de casa. Quero ver os flores! Daquele jeito. Arregaçando tudo! Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sucedeu da minha vida. Vai pra puta. Júnior Souza, vai no bairro, Caio Andresa. Vai pra puta que pariu. E os atribulados de Coraci estão aqui, ó. Bora no passinho, no passinho, no passinho, já! Assim. E aí, Raul Stumano? Aqui. É agora, já! Vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, quebra esse quadril. O Raul Stumano e a primeira dama, ó. A primeira dama resiste a tudo, ó. Filma o Raul, fazendo o caqueado. Olha o Raul, fazendo o caqueado. Ai, ai, joga o anzol, joga o anzol, joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol, bagulho tá doido, não tá, maninho? Quem tá solteiro, prepara pra jogar o anzol assim, ó. Joga, joga, joga, joga esse anzol e vai puxando o carretel. 3, 2, 1, virou! Sinto saudades. Mano, o bagulho tá doido, mano. E uma chance de... Tô pensando como eu vou voltar pra casa. Eu 12, mano. É férias, é julho. É julho, porra. Tá braba, moleque. Realiza. Para o gerente Hernani do bar também. Já na retaguarda aí, essa da manhã. Bora, Marcelo do Whisky. Por esse louco amor. Tá cansada, né? O Paulo falou, tá cansado desde cedo, mano. É muito rock, moleque. O meu amigo Rodolfo, do Super Menino, já falou. Tô fechado com o Gordinho. E dia 24, provavelmente, vai ter Gordinho lá em Cutijuba. Ai, ai, ai, vai ser bagulho doido, assim, ó. Passando o Divo, o Rei do Gás, Robson Equatorial, o Ilho, o Rei dos Óculos, toda a comitiva da ilha aqui, ó. Só os reis que estão na área. Alô, tio Pé, cadê o tio Pé, rapaz? E aí? Até ontem, só queria beijar na boca. Vida louca. Super Meninos na área, bora, Rodolfo. Até ontem, eu queria morrer solteiro. E eu quero vir. Mulheres e gastar dinheiro. Sem norte nem sul. Só queria viver a vida. despedidas, aventuras mal vividas. E com medo de me apaixonar, meu coração ficou. Eu quero a pressão, toma agora! Tenho pressão que tá tocando, ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Ele é o rei do caquiado. Vai sentando no bonde. E olha só! Vai sentando no bonde. Só avisando pra galera que aqui no bar, o Juareão tá aceitando o cartão de crédito. Você que tá afim de comprar a sua bebida, o seu gelo, o seu uísque, o Red Bull, estão aceitando o cartão de crédito. Aceitando o Pix. O Pix é a onda do momento. O meu parceiro Igor Neves já falou, faz o Pix. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu pé. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu pé. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O pente alongado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo. Nosso amigo Miquimba, você. O Gil, o Bigode, o Michel, o Romário. Ele é bandido, bandido. Olha a série representando aqui, ó. Bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido. E nosso parceiro Magrão também lá do Barão Carlos do Guamá. E aí, Magrão? Novinha, dá um espetáculo. Toma no pancadão. Toma no bastidão. Toma no pancadão. E aí, empresário Quinho? Faz a dancinha no carpinteiro, a dancinha no Igor Neves do chute certo. Carpinteiro, o rock tá mil graus. Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão. E o Sonzão Escalada Prime tá na área. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, Raul. Viadinho, é a dança do viadinho, a dança do viadinho. Aprendeu, aprendeu, aprendeu. E aí, boneca da barbearia do boneco? Aqui o japa doido. Lá vai, já! Agora ele só corta cabelo de 3 em 3 meses, irmão. DJ é o brabo, porra. Tava igual o Lázaro aquele cabelo dele. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Tava sentando no macho da tua bica. E tu vai tomar. Agora vai endoidar o bagulho. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário. O Coalhada, Rodrigo do Aço. O meu parceiro Tio Elton, você, o Raul. O meu amigo Paulo Vitor, ele. O Lourinho da família Pitt. O Bruninho. O macaco da discórdia. E a referência do Pará. E o gordo Rio de ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar bulho doido, ela quer dar bulho doido, vai! Ela quer dar pra bandido. E vem no batidão, no batidão, no batidão, vai virar na batida assim, ó. Um, dois, três, já! A mil grau, a mil grau. A mil grau o bagulho hoje, ó! A mil grau. Bora que dá mil grau, bora que dá mil grau. Olha a galera bagunçando assim, assim. Tá mil grau, tá mil grau. Bora, Monique, tá mil grau. E a equipe mil grau também tá na área. Japa Gravações. Agora, agora. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega a visão. Pega, pega, já. Pega o par, pega o par. Pega, pega, pega. E é sempre o nome da R.A. Boutique. Pega, pega, pega. E a marca Tuque Golden. Pega, pega, pega. Essa é a marca que veste o gordinho. Os acordes vai começar, os acordes vai começar. Os acordes vai começar, os acordes vai começar. Bica de quatro, ela bica de quatro, ela bica de quatro, ela bica de quatro, ela bica de quatro, ela bica de quatro, ela DJ Udi é o brabo, porra. Vai tremendo, brabo, ela vai tremendo. Vai dançando, vai dançando, bora, bora. É a letra mais difícil que a música. Ai, ai, ai. Assim. Bora que a pressão vai só aumentando. Assim, ó. Agora eu quero ver, Dieguinho. E deixa na batida, na batida, na batida. Olha a galera, vai fazendo caquiado, caquiado. Vai virar mais uma assim. Já! Virou. E agora vai endoidar. Treme, treme, treme, treme, treme, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo. Já! Oh! Tudo e Dinho Pressão. Eu vou baixar o som, quero ver todo mundo, vai! Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me deixe assim. Você me perdeu. Vocês. Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá. Um, dois, três, já! São amores, amores que matam. Calma, Nabacina! Recoalhada. Eu me nego a acreditar que tá virando fresco. Qual foi, ladrão? A putaria no pistão vai... O pai tá te tirando com o pai Paulinho. O Japa ficou olhando, olha. Qual foi, Japa? Vídeo chamado cara nu com ele, olha. Chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor. Ô, WL, calma, moleque, fica tranquilo. Fica numa boa, ela é novinha. Ela não é coroa, carequinha, calma. Moleque bom, vou falar. Tadinho pressão, sou daquela do pega-pega. Tadinho pressão. Tá na hora, tá na hora. Agora, Vitinho Barbosa. Seu nome, telefone, minha agenda eu apaguei. O homem do Instagram. Agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você... Meu amigo Preá já falou, hoje eu tô de rock, pai. Meu amigo Chachá, o prefeito do Oteiro tá na área. Cadê o Balsa, não veio, não? Já nem sei, me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem... Quem gosta é o passarinho da família Pressão. Pressão. Pressão. Vou aceitar. Pressão. Vou atender. Não, é só riscar. Finge que já me esqueceu. Sabe de cor. Me bata, mano. Finge que você perdeu. Pelo amor de Deus. Você perdeu. Sou mais criança pra brincar de pega-pega, fica pega, esconde, diz aonde. E olha como tá, Dinho. O clima tá mil graus. Eu atendo, é só ligar. Já avisando pra galera aqui. Que nada tá de hoje. Amanhã, segunda-feira, fica. A gente vai atravessar o rio. É o segundo sunset da ilha. O bagulho vai ser doido na ilha. Vai ser assim, ó. Brothers do Odo e Dinho Pressão. O show referência está no ar. Sal! E o rei dos óculos já falou. Esse ano eu vou bater a boa. Meu amigo Almir da GDO, ele. E o Romarinho, né? Todo mundo gosta. Já. E aí, tio Editor? Bora, Paulo Vitor, Valorinho, o Bruninho, o Zé Bala. Olha o Zé Bala, tá solteiro. Olha o Raul Stumano, ele é só a primeira dama. Agora. Ainda não descobri porque me abandonou. Muito bonito, olha. Só de você meu mundo sempre girou. E me fazia tão bem. Sentia o seu coração pulsando tanta emoção em mim. E aí? Ainda não entendi o que fez você partir. O amor que havia em você eu pensei que fosse pra mim. Um preço alto eu paguei. Cada lágrima você era meio. Ainda sofro demais por amar. Agora não irei suportar. começa o quê? DJ Dinho Pração, DJ Gordo. Esse clima e a galera vai dançando, vai curtindo as melhores, o primeiro domingo das férias é julho, pai. Bagulho todo aqui. No clima. Tudo que eu sonhava, se não fosse essa mulher, você estaria aqui. Abastecido, tá doido? Agora eu consigo entender. Se não me toca, porque não me quer. Mati! Que eu sei que tem uma mulher. Eu sonho. Então toma mais uma! Alô, chama você. Manda a torcida. O voo do sucesso. Dá-lhe Dinho Pressão! Como Maguia, sofrevo, vem rumo ao infinito. DJ Alisson e Juninho, e o Águia de Fogo me trouxe pro ninho. Como Maguia, sofrevo, vem rumo ao infinito. DJ Alisson e Juninho, e o Águia de Fogo me trouxe pro ninho. Meu amor, oh, oh, oh, pra contemplar. Vou esquecer, vou pro super pop com você. Ouvindo Betinho e Josimar tocar. Hélice Juninho a comandar. Eu junto com a família vou esperar. O Águia de Fogo que vai subir, subir, subir. Fim de semana chega, a noite é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, e aí? Unhas e cabelo. Passo perfeito. Bora lá! Sentimos cheiro. O super pop tá tocando e a festa tá. Gordo e Dinho Pressão. Com você vou dançar. Pressão. Quero voar com a garota. Pressão, pressão, pressão. E subiu com a garota. E agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Dinho Pressão. Escuta, meu amor. Vida, seu amigo Amaral. Sei. E aí, Amaral? Ele tá sempre fechado com o show da referência. Bora, Gustavo. Segura, moleque. Sofrer. E aí? Meu parceiro Amaral, tamo junto. Estupidez já não te deixa ver. Você nasceu pra mim. Eu preciso de você. Porque ninguém vai conseguir separar você de mim. Porque eu não vou deixar. Quem será? Me diga quem será. Esse cara que te liga antes de você deitar. E hoje domingo! Hoje domingo vai rolar Caribe Show pra galera. E até meia-noite ninguém paga ingresso. Os DJs do Rob, os DJs do Grogo. E você é o nosso convidado. Já já tem DJ Gordo do Caribe. Alô Rosenberg, prepara que eu tô chegando. É o primeiro domingo das férias. E já já tem DJ Gordo do Caribe Show. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você, se prometer. Já pra gravações. A galera vai dançando as melhores pra subir. Ela faz. Na batida, na batida. E a galera vai fazendo o que é que é, assim, assim, ó. Sal, sal, sal, sal, e dá-lhe sal, sal, vai. Treme, treme, treme. Arregaçando tudo! Esse som é doido, mano. Mas agora! Um super amor. Faz com que eu te queira mais e mais. Desejo incontrolável pra ter você aqui. Eu preciso do seu beijo, do seu corpo, do... Sabe. Em me satisfazer. É doido, mas tu sabe. Quando sobe o horizonte. Sinto sem formar de gente. Eu desejo ter você a todo instante. Curte o que custar, meu bem. Sobe... Chama um abraço, amigo. Pega, louro. O Nielson, o louro, presta atenção. O Trevino, apoio, tá todo mundo aí, ó. Olha, parabéns pro Mikael, completando 18 anos hoje, parabéns, Mikael. Super amor, super amor, super amor, baby. Chama um grande abraço, meu grande amigo Gustavo, dos Gatunete, ele já mandou avisar. Vai invadir o paraíso das pedras amanhã, segunda-feira. MC Dani, Dini Gordo. E depois a gente vai direto pra ilha.